o tipo que vagabundo quer ter em casa. Menina do gingado, cheirosa, cheia de graça, extrovertida, boa pra trocar uma ideia, anda de mãozinha dada, apresenta pra sua fé. Sempre nos traje maneiro, combinando nos saltos perfumados, passa jogando as invejosas pro alto. Inteligente, dependente, ótima companhia, sarada de roupa colada, vindo da academia. Ela vai, só dando orgulho pro pai, terminando a faculdade, ano que vem ela já sai. Poucos passaram por ali porque ela escolhe a dedo. Ninguém tá fazendo fila só pra saber o segredo. E o segredo é que ela tá sempre tranquilona. Não pratica o UFC, mas deixa os mano na lona. Ela sabe o que ela causa, mas faz só pra provocar. Vai ver, mexe o cabelo, fazendo a rua parar. Ela para a favela, faz de becos estreito, passarela no comando, iluminando essas vielas, dominando, juntando elogios aonde passa, pretendentes e também mais invejosas. Mas ela para a favela, faz de becos estreito, passarela no comando, iluminando essas vielas, dominando, juntando elogios aonde passa, pretendentes e também mais invejosas. E ela gosta de viajar, usa em Mangaratiba, Maricá, na página virtual, as fotos pra registrar. E cê pode ver lá, vários pra adicionar. Talvez o único jeito dos manos se aproximar e tentar mandar uns papinhos pra ver se rola. Mas ela tá acostumada e desse jeito nem cola. Cê pode até conseguir trocar meia dúzia de palavras, maluco, vai perceber que no final vai dar em nada na balada. Ela dança e hipnotiza o Renegui, perde a fala, espiriguete, se atiça. Ela é gata, é linda, um show de mulher, corpo de capa de playboy, inteligência de isto é barriguinha, de boa forma, conhecida como veja, celebridade de caras, o que os caras tanto almejam, entendeu? E ela sabe, mas faz só pra provocar. Vai e vem, mexe o cabelo, fazendo a rua parar. Ela para a favela, faz de becos estreito, passarela no comando, iluminando essas vielas, dominando, juntar elogios aonde passa, pretendentes e também mais invejosas. Mas ela para a favela, faz de becos estreito, passarela no comando, iluminando essas vielas, dominando, juntando elogios aonde passa, pretendentes e também mais invejosas. Mas ela para a favela, faz de becos estreito, passarela no comando, iluminando essas vielas, dominando, juntando elogios aonde passa, pretendentes e também mais invejosas em massa. No comando, dominando. Essa daqui, tá ligado? É pra aquela mina que trabalha, que estuda, que tem sua correria, tá ligado? E apesar disso tudo, ela ainda consegue ser linda, não só por fora, mas por dentro também, tá ligado?